Então, poeira criativa, velho, é uma coisa, quando poeira criativa vem de uma ideia de ancestralidade, tá ligado? De trazer um, não um novo, mas o um transformado, de poder, né, a magia, né, o bagulho da magia, sem truques, na realidade. Então é arte, né, velho? Tem sinônimo de arte, tem sinônimo de cósmico, né? Tem sinônimo de quem está no universo, de quem está no universo, de indivíduos. Porque poeira, né? Quando você... Ela não vai junto, elas se juntam. Então é uma viagem também de trazer, de aglutinar, enfim. É uma coisa espalhada, poeira. Arte. Música. Literatura. Liberdade. Cultura. Viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. É isso aí, boa noite. Aqui estamos nós, 14 bilhões de anos, 700 milhões de anos, luz. E 3 anos após o início do universo, o último Poeira Criativa. E aí, Gus? Boa noite aí, queridos rádio ouvintes da Rádio Comunitária Conchego. Isso aqui é Poeira Criativa número 74, último episódio, né? No dia de aniversário da Rádio Comunitária Conchego, 3 anos, né? O dia arbitrário, né? Totalmente arbitrário, mas antes de a gente ir embora, bora comemorar, né? É assim mesmo, vamos fazer o quê? Arbitrário, que não é arbitrário? O quê, né? Que não é arbitrário? Até o surgimento do universo foi arbitrário. É, eu acho. Olha aí. Deus que escolheu, né? Então, boa noite, Gus. Como é que é aí? Como é que tá? Fala aí desse preparativo da Kombi. Tô bem, tô motivado. Tá chegando a Copa do Mundo. Não, mas sério, pô, eu gosto de futebol, mas assim, estou mais inserido em outro processo, né? Tu já sabe, de Margarita, de nossa companheira Margarita, que está aí sendo construída, sendo reformulada, recriada. E a gente está bem trabalhoso, né? Está sendo bem trabalhoso, pintar o teto, isolar. Tu participou um pouco do processo, né? Sim, sim. De nossa Kombi, com a qual vamos a viajar aí com minha companheira Magu. Tá aqui, aí, não sei, nesses dias já estão partindo, pegando estrada. Massa, bicho. E tu, conta aí, que tu fez, que tu não fez. Aí, né, foi, a gente teve lá junto, né, nessa história aí, dando essa reformada na Kombi, na Margarita. Depois, cheguei lá no Coco, né, foi semana passada, antes de ontem. Sábado, né? Sábado, né? Sábado foi 2 anos, né? 20. 20? 20 anos? 20? Aí travei. Isso, 20 anos do... É que eu acho que eu fiquei viajando nos 3 anos da rádio. 20 anos, né, lá do Coco, né, do Coco de Umbigada. Lá no... Fiquei com dúvida. 20 anos o Coco de Umbigada. A rádio anos. Tem 3 e o Poeira Criativa tem 4 temporadas, né? É, a gente já esclareceu isso, né? Tá meio confuso tudo. Então é isso aí. É, aí tive lá, foi massa, tava bem lotado, né, aquele o beco lá da Macaíba, né, tava entupido de gente... Né, aquele coco estigado rolando. Com tal. Chuva? Não, choveu antes, mas durante... Choveu. Mas eu já tava indo embora. Então nem... Mas a galera nem tá nem aí. Se chove, não chove, tem... É, e eu tava indo embora, então tava menos aí ainda. Que massa. Mas foi massa. Foi massa. Vamos, musiquinha ou... Tá, estamos com duas convidadas, depois a gente vai conversar com elas. E vamos com a música. Como eu tenho que escolher uma música, e eu sou meio clichê, eu escolhi uma de Calle 13. La Vuelta al Mundo, que fala un poco, ¿no?, de viaje, esas historias, ahí vamos a subir ahora. No me regalen más libros, porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Troca criativa de ideias no Poeira. É isso aí, mais um Poeira Criativa número 74, aqui diretamente do Serviço Integrado de Saúde. Oi? O último, é verdade. Não tá bom, Guz, é o último, já que você quer tanto, a gente acaba. Então, estamos aqui... com uma convidada especial, né? Duas convidadas, mas Magu não é convidada, Magu já é de casa, né? Então não conta como convidada não, eu acho. Né? Acho que Ângela, nossa convidada, ó, já deu um spoiler do nome. Mas aí, Ângela, se apresenta aí pra gente. É, eu sou Ângela Nascimento e estou aqui no CIS trabalhando desde 2016 e sou assistente social pela universidade. E estou aqui participando da gestão desse espaço maravilhoso. Certo, Ângela. Então, começo de conversa, né? Acho que seria legal tu contar um pouquinho, né? Que você é uma pessoa que está bem presente aqui no CIS, né? Hoje, uhum. Como é que foi? Como é que você veio parar aqui? Bom, Eu passei um tempo trabalhando na coordenação do curso de medicina da UFPE, e durante esses 7 anos eu fazia tanto em sala de aula, a gente tinha um novo currículo no curso de medicina e que queria garantir uma formação mais vinculada às necessidades sociais de saúde da população. Então, fortalecer mais a perspectiva de formação no SUS. E nesse período também a gente nós introduzimos saúde da população negra como tema na formação. E como o currículo obrigava os estudantes de medicina a irem para a periferia, foi exatamente naquele período em que cresceu as unidades de saúde da família aqui em Recife, né? E nesse crescimento, havia muita dúvida sobre qual é o papel dessa formação em medicina na atenção básica. E durante esse período, os alunos colocavam muito assim: ah, na periferia, as mulheres são muito descuidadas, as mulheres elas são violentadas e elas não reagem. E aí, em sala de aula, a gente começou eu trabalhava muito assim, uma metodologia onde eles pensassem mais, né? Mas como perguntas: quem eram essas mulheres da periferia, já que eles seriam futuros médicos, né? Então eles começaram a trazer algumas questões sobre: elas fazem isso, nós não, né? Ah, elas aceitam a violência, elas são muito descabeladas, não se cuidam. E a maioria é afrodescendente, eles disseram, né? Então, eu como mulher negra e sempre militei nessa área de combater o racismo e de outra perspectiva de vida nesse país, então a gente começou a trabalhar com eles. O que é que essa vida deles, morando em bairros de classe média, classe alta, né, com Boa Viagem, Casa Forte, o que é que isso tinha a ver com a vida delas? Qual era o elo possível entre eles, estudantes de medicina numa universidade pública, paga com recursos do trabalhador, né, e das trabalhadoras? Então, o que é que eles queriam ali no curso de medicina? Então, a gente fez várias reflexões. E aí, depois desse período, durante esse período, o CIS, ele foi pensado também como um espaço. Mas antes era o Centro Integrado de Saúde. A gente pensava esse espaço como um espaço de cenários de práticas, onde estudantes de medicina e de todos os cursos de saúde viessem aqui conviver com a comunidade e, ao mesmo tempo, fortalecer a atenção básica. Isso foi muito interessante. Então, o Gustavo, são hoje médicos que, depois que eles terminaram a graduação, foram para a residência em saúde e medicina de família e comunidade, a primeira residência, e eles trabalharam por aqui. Então, começaram a promover o encontro de práticas entre a unidade de saúde Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras, porque essas unidades que estão aqui em torno da universidade, elas passaram a obrigatoriamente servir de campo de ensino e prática. Eles eram seus alunos, no caso? Eles eram alunos da residência e nós criamos, na época, um núcleo pedagógico no curso de medicina. E eles participavam dessa discussão. Aí, tempos depois, eu venho para o CIS. Para minha surpresa, o CIS ainda precisava de uma estrutura. Mas, assim, o que me empolga é essa possibilidade de estar convivendo com... são alunos, né? São terapeutas e comunidade. Isso que... E quando... aquele momento que você chegou no CIS de novo, né? No 2016, já, né? 2016, 2016, você encontrou com o quê? Ah, aqui em 2016 nós constatamos que já tinha a presença da Secretaria Municipal de Saúde com muitas práticas. Nós conhecemos a Escola Engenho, embora ela já estivesse numa fase mais de como é que eu posso dizer? De fragilidade, né? Ela já teve um boom aqui no CIS muito forte. O Arricircos também, que já estava... tinha acontecido de uma forma muito importante, mas vários projetos de extensão já não tinham mais, e eles aconteceram aqui no CIS. Mas aí o Centro de Ciências da Saúde então solicitou, né, que nós fizéssemos entrevistas com as pessoas que faziam SIS. A gente saiu fazendo isso com o objetivo de formalizar a presença da universidade aqui, de reconhecer o SIS. Então, nós trabalhamos de 2015 a 2016. Em 2016, o reitor cria a resolução que formaliza, que reconhece esse espaço. E em setembro de 2016, duas pessoas, eu e Elaine de Carvalho, somos destinadas a participar da gestão aqui do SIS pela universidade, mas junto com a prefeitura, né, que tem Jarbas como gerente. Ô, Angela, eu estava pensando aqui, quando a gente estava aqui fora, tu estava comentando daquela prática que... Eu não lembro uma pessoa que estava conversando contigo. Ah, sim. Aquela coisa de construir uma ideia do que se quer. Aí eu queria te fazer uma pergunta, assim. Na sua fantasia. Bem na sua fantasia mesmo, assim. Aquela fantasia que deixa bem alegre. Uhum. Como é o SIS? Ai, eu acho o SIS uma coisa formidável. Porque, primeiro, ele promove encontro. As pessoas vêm aqui, eu sinto isso, as pessoas vêm aqui e elas saem muito alegres, muito felizes. E o SIS me pegou assim nesse encontro, muito para além da condição técnica do que eu vinha fazer aqui, entendeu? Mas aqui tem uma coisa das pessoas estarem sendo cuidadas, das pessoas serem valorizadas, serem ouvidas, serem acolhidas. Então, eu fiquei impressionada com os depoimentos que eu fui ouvir os usuários, antes mesmo do fórum se formar como tal. Mas, assim, as usuárias me pegaram na mão mesmo, venha ouvir aqui o que nós temos a dizer. Aí, uma perguntou para outra, diga, fulana, como era você antes e como é você agora? Então, aquele grupo enorme começou a dizer o que encontrou aqui. Aqui eu fui cuidada, aqui eu queria morrer e aqui eu reencontrei o meu sentido. Aí eu fui participar da constelação familiar como usuária e eu participei de umas 4 oficinas. É babado, né? A constelação. Eu fiquei impressionada, muito boa. Eu não entendia como que a coisa pode ser tão maravilhosa. E aí vi assim, puxa, é isso. Né? Então, para mim, essa imagem do SIS é de que as pessoas, nós somos cuidados, nós cuidamos. Então, esse sentido de coletivo, entendeu? Nossa, então, primeira música? Então, Ângela. Você escolheu a música É o Rebelde Sem Causa, é? Então, fala aí por que você escolheu essa música. Ah, primeiro porque eu me lembrei da minha juventude. E eu dancei muito, muito, muito. A gente participava de um grupo de jovens. E todas as sextas à noite, depois da nossa reunião, a gente discutia saber universitário e saber popular. Aí a gente ia dançar. Então a gente dançava muito. E o Traje a Rigor me marcou muito, como outros, né? Essa irreverência da juventude. Talvez vocês tragam essa irreverência para mim hoje, né? Eu acho que foi isso. Talvez seja isso. Apoio dia voando e produzindo. Orgulhando de ver um filhinho tão bonito. Me dá dinheiro pra gastar com a mulherada. Eu realmente não preciso mais de nada. Sem ter com quem me rebelar. Agora ficou no ar, né? Eu faço a pergunta pra você. O que é poeira criativa? Au! Nunca responderei. Poeira criativa número 74, a poeira da morte. Teve a PEC da morte, essa é a poeira da morte. E aí, Gustavo? A poeira do passo, né? Por que da morte? Do passo. É, ele passou, né, da, não, da caminhada, né? É, tem um... João Vale, da borboleta, é um, né? É um budista aqui, de, é, budista e tal, não sei o que. Ele já mandou essa ideia de que ele diz, o que é a morte, né? Ele já, dá pra se preparar pra morte como, assim, é, vivendo as inúmeras mortes que a vida traz, né? Uma morte atrás da outra, então... É, um dia após um dia. É, e no, mesmo, no dia mesmo, né? Quantas mortes a gente não vive no dia, só no fim da tarde, né? É, verdade, olha aí. A musiquinha... Então é a morte. Mas então vamos falar então. E a morte é um... A morte no tarô é o arcano 13, que no original é o arcano sem nome. É só uma caveira decepando assim as cabeças e tal. Mas é uma carta boa. É uma carta boa. Geralmente ela representa muito a coisa das energias que a gente às vezes precisa deixar pra trás pra abrir espaço pro novo. Então, uhum, quando vem a morte, normalmente é uma coisa positiva. Assim, as pessoas falam, ai meu Deus, a morte e tal, mas... Como no México, né? Que fazem festa, dia de finados. Isso. E até lembro o filme, né? Acho que eu vi. Halloween. Halloween. É um desenho do México. Não é esse que rolou agora, A Vida é uma Festa. Mas é um que foi feito alguns anos antes sobre isso também. E aí tem essa coisa de que os dois céus, né? Tem o reino dos mortos, dos esquecidos, e o reino dos mortos, dos lembrados. Então é só a gente ficar no reino dos lembrados. Lembrado, né? Com esse programa... Isso aí, então esse a gente... Nosso objetivo, né? Enquanto houver blog... É... Ah, Maria! Oxe, a morte chegando! A morte! Caramba, meu irmão! É... Então aqui estamos, Poeira 74, entrevistando Ângela, que está aqui conversando um pouco, conversou um pouco da chegada aqui ao CIS, conversou um pouco do entendimento dela, né, da saúde, né? Essa saúde do cuidado, né? Essa saúde do cuidado mútuo. E aí vamos seguir conversando um pouquinho com ela e com o Magu também, pra gente ir entrando um pouco na oficina, né? Que a gente fez nessas últimas duas semanas. Passa o microfone, né? Vou passar. Eita, tô segurando o microfone. E aí, Ângela, dentro desse processo todo, né? Que você tá aqui no CIS, nessa correria, né? Muita responsabilidade também. E aí eu queria. E aí você participou agora dessas oficinas, uhum, né, de rádio, então tá aí na expectativa de um programa novo, né? É. Então fica aí já uma energia já de entrada. E aí, em linhas gerais, assim, comenta um pouco como é que foi pra tu, assim. Só esclarecendo, né? A gente organizou semana passada e essa semana uma oficina, né, de rádio, né, com pessoas aqui do CIS, pessoas próximas já da gente, né? E que foi crescendo, crescendo, foi bem legal. Hoje ela esteve presente, pode comentar um pouco como é que foi. Olha, pra mim, assim, foi, tem sido maravilhoso, maravilhoso. É uma experiência que me deixou muito feliz em participar. É, até porque eu tava sentindo falta de uma atuação aqui no CIS mais prazerosa, mais alegre, que saísse um pouco da esfera administrativa. Assim. Então, como gestora, né, eu estou na vice-coordenação do CIS pela universidade, então você tem muito aquela função de resolver questões de estrutura administrativa, que são importantes, fundamentais, claro. Mas eu estava sentindo falta de algo que me movesse, que movesse a minha alma. E, assim, eu convivendo todos os dias aqui com usuários, com terapeutas, sentindo o espaço, eu fico o dia todo aqui, eu almoço aqui. E sentindo ao mesmo tempo, no momento do almoço eu procurava alguma coisa mais cultural, né? Sentindo necessidade. Então a oficina trouxe para mim uma oportunidade de me aproximar do trabalho de vocês, dessa rádio, e me aproximar da comunidade. Porque uma questão para mim que pega é como este trabalho da universidade, da prefeitura, com a comunidade, pode estruturar, não é só estruturar, é ser mais orgânico com a comunidade, é estar mais ligado, mais próximo. Aí, recentemente, o pessoal da Escola Diário de Pernambuco tem me procurado, tem vindo aqui várias vezes, me levaram na escola, conheci a diretora, o vice-diretor, professores, e aí o pessoal fica provocando a gente aqui. Olha, vamos nos aproximar mais, o CIS dessa escola, tem um monte de jovens, eu soube que vocês têm uma rádio, e aí, peraí, gente, as coisas estão vindo. As pessoas não têm necessidade de se encontrar. E eu gosto de escrita. Eu gosto. Eu sinto assim. Não tenho problema de falar. Agora, para mim, a oficina trouxe a necessidade de aprender a direcionar melhor. Ok? Eu estava fazendo só um gesto para aproximar melhor o microfone da boca. Então, massa, né? Dá pra sentir muita coisa mesmo se encaminhando. E aí, tu falasse em linhas gerais. Sim. Mas, no teu desejo, assim, na tua vontade pessoal, tá. Como tu... Onde tu se enxerga? Entendi. Nesse processo todo? Bom, beleza. Eu me enxergo participando de um programa... que esteja focado para uma comunicação mais direta com as mulheres, com a comunidade como um todo, lógico, mas trazendo mais o que tem sido a luta das mulheres, o que tem sido a busca por práticas mais justas com as mulheres, de que a gente possa trazer o reconhecimento da luta de várias mulheres que estão aí nessa cidade, nesse país, fazendo o dia a dia, né? Então, dando visibilidade mais, aí eu pensei, eu digo, puxa vida, me interessa participar, contribuir de uma comunicação através da Rádio Aconchego, onde a gente possa chegar mais junto desse cotidiano e trazer, conversar com as mulheres através dos filmes, através de livros, através da poesia, através dessa sabedoria que as mulheres... Aqui tem muitas mulheres sábias. Então, me interessou, me pegou assim, puxa. E o prazer com a qual vocês vocês trabalharam, promoveram esse momento. É possível a gente fazer coisa boa, de qualidade, com o outro, para o outro, e, ao mesmo tempo, falando de coisas que, a meu ver, tem todo sentido. Que é a luta social. Eu, como mulher negra, no campo da saúde como direito, que está sendo completamente ameaçado. a violência contra as mulheres, sobretudo contra as mulheres negras, que está aí, contra a juventude. Então, falar com esses jovens, falar com as crianças, sabe? Trazer... Nossa, a gente tem uma cultura maravilhosa para trazer sobre as histórias infantis. Então, eu fiquei pensando, eu digo, poxa, isso está me envolvendo. Então, eu tô muito interessada. Até, eu acho que vocês me ajudaram a fazer, a achar um link para aquilo que eu estava querendo. Que eu estava querendo me aproximar da comunidade e não estava sabendo como fazer isso, tendo que cuidar da parte administrativa, entendeu? Então, valeu, obrigada. Obrigado, Angela, né? Que tá aqui. Sempre, acho que a gente... Vou falar da minha parte, né? Quando a gente soube um pouco da institucionalização do SIS com C para o SIS com S, né? Do Centro ao Serviço de Saúde, a gente ficou preocupado. A rádio, tipo, ficamos porque você não sabe quem chega da UFP, quais vão ser as burocracias, se tem que ser todo mundo projeto de extensão universitária, papá. Aí a gente achou em você e também na Elaine, mas mais em você que está mais presente aqui, parceiras assim, parceiras com as quais a gente conseguia conversar. Muita coisa que até com profissionais que a gente conhece de mais tempo não consegue, né? Então acho que essa parceria tem sido massa, assim. A gente, eu me sinto muito bem, bem acolhido, bem recebido por sua conta, por sua parte, de sua parte. E acho que a rádio sinto essa parceria. E faltava sempre, assim, a gente sempre fala, não, a rádio está de portas abertas, né? Mas às vezes é difícil, né? Chegar aqui e entrar você mesmo. A gente tem que trazer meio da mão, né? As pessoas, não, vem aqui, isso a rádio é fácil de fazer. A gente dá uma força, dá uma ajuda, estamos aqui e acho que isso tem que continuar. Aí estamos com Maria Augusta também aqui. Fale um pouco aí do que tu achou da oficina, já que está aqui do lado. Essa voz bonita, por favor, meu amor. Boa noite, ouvinte da Rádio Aconchego. Sei, eu achei que foi um fechamento de um ciclo, assim, né? Que precisava acontecer esse fechamento, né? Fechamento, pra mim, é um fechamento-abertura, né? Tipo, um fechamento que abre, né? Caminhos, abre portas. E eu senti que foi isso mesmo, sabe? Tipo, um ciclo completo, assim, que precisava acontecer com as pessoas que estavam aqui. Tava falando pra Angela que, tipo, quando começou a oficina e Dona Josefa não tava, assim, eu fiquei, poxa, Dona Josefa, pô, só falta Dona Josefa aqui, tá ligado? Tipo... Caramba, e ela veio, no último dia, mas veio, assim, então ela precisava estar, assim, nessa concretização, sabe? Nesse ciclo. Pra mim foi isso, assim, tem sido isso e, tipo, é um fruto, né, dos movimentos que a gente vem fazendo ao longo do tempo. E é isso, foi muito bom, muito bonito, muito, sei lá, senti muito, eu trago, assim, eu absorvi muita coragem, assim, sabe? Tipo, coragem, movimento, ação, sabe? Tipo, vi muito isso, assim, entusiasmo mesmo. Acho que somou, assim, tudo que elas trazem do CIS, assim, tipo, trouxe pra rádio, sabe? Tipo, essa vontade de fazer mesmo, de deixar a vergonha de lado, vamos fazer, tá ligado? Vamos brincar, vamos... Enfim, vamos botar a mão na massa. E eu acho que foi isso, assim. Não tem muito que falar, não. E aí uma coisa que eu tava pensando, Mago, agora, é que teve uma diferença, né? Há 2 anos atrás, quando a gente fez a outra oficina, deixa o caminhão passar. A gente botou um papelzinho, né? Lá embaixo. E botou pra se inscrever, quem quisesse participar e tal. A gente começou, fez... Mas, de certa forma, eram todas pessoas desconhecidas, a gente teve aquele momento ali. Dessa vez, não, né? Assim, a gente fez a oficina, basicamente, com pessoas conhecidas, com quem a gente já vem construindo uma relação. E aí, acho que é uma relação que tu tem construído muito forte. Assim, Josefa, Leônia, Marlene... Conceição, todas elas estiveram presentes nos mini-docs, né, do Mulheres do CIS. Como é pra tu, assim, né, essa continuidade, né, dos mini-docs pra a oficina? É muito doido, assim, porque acho que foi um processo, tipo, Se eu tivesse pensado, não sei se teria saído, se eu tivesse planejado. Ah, vou primeiro criar uma relação com elas para depois fazer alguma coisa na rádio com elas. Não sei se, sabe, tipo, foi de forma natural, assim, sabe, tipo, por eu, sei lá, ser usuária e ficar vindo aqui. Acho que também houve um chamado, assim, tipo, muito grande. Tipo, eu lembro que da metade do... Não sei, desde que eu saí de casa, assim, minha vida tem sido permeada muito por senhoras, né? Mulheres mais velhas, assim. Eu acho muito doido isso, tipo, perceber isso, sabe? Eu acho que foi isso, assim, tipo, depois que se deu essa relação afetiva, sabe? Eu senti essa vontade de potencializar, sabe, o que eu tava vendo e o que eu tava vivendo. Tipo, precisava, sei lá, tipo, eu senti, meu irmão, isso aqui precisa ser, sabe, enxergado, sabe, de alguma forma, ou escutado, né? Aí, eu tinha, tipo, eu sentia que, tipo, eu precisava encontrar meu lugar na rádio também, de alguma forma, sabe? Lembra que eu tinha um... Tipo, sempre sentia vontade de fazer um programa, fazer alguma coisa, mas não, e sempre empacava, não sabia o que fazer, tá ligado? Aí veio, assim, tipo, esse processo dos mini-docs... Assim, nada por acaso, né? Tipo, eu fiz os mini-docs com as mulheres que eu já tinha uma relação mais afinada, né? E fazer essa oficina de rádio com elas, com todas elas, de alguma forma, é como se eu tivesse, sabe, tipo, a intenção do mini-doc talvez seja, tipo, eu tô ali por trás dando voz a elas, mas agora talvez seja a vez delas mesmas terem essa autonomia e falarem, assim, falarem e fazerem por si, sabe? Acho que talvez seja um pouco disso, tipo, dessa minha vontade de que elas assumam mesmo essa autonomia de tá aqui distribuindo, ressoando a voz delas. Show, então agora sou eu, é? Território Conquistado. Ah, é. Que música é essa? Por é de Larissa escolheu? Luz, é uma cantora baiana, é jovem, Eu gosto muito da... Eu acho que Território Conquistado, eu acho que ela fala do corpo dela, né? Corpo e identidade, assim, negra. Elza Soares também canta um pedaço dessa música. Eu gosto muito, assim, dessa música e do disco todo, porque eu não lembro, não consigo lembrar de uma mulher jovem, assim, que tenha usado a música com uma garra, assim, política, uma forma tão combativa, assim, nas palavras, sem filtro nenhum, assim, sem nenhum filtro mesmo, sabe? Tipo, sabe? Isso é, meu irmão, muito boa, véio. Eu gosto muito. Amo Larissa Luz. De mim ninguém, eu sou uma mulher livre da sina, da obsessão. Eu sou o que eu quiser, decisão é consequência. Se te assusta a minha aparência, boto fogo no olhar e acendo minha consciência. Jogo pra ganhar. Não sou cliente da anulação, não consumo veneno, não trans ilusão. Me abasteço de argumento, conteúdo é munição. Miro e sigo. Te quero com Tito. Território conquistado. É espaço garantido. Não é mais meu inimigo. Não te quero domado, não te quero com Tito. Território conquistado. É espaço garantido. Olha ela. Olha lá. Olha lá. Loving it. Ocupamos nosso espaço, cada passo um pedaço. Agora traço uma memória que eu sempre serei. Valeu porque são nós. Quinto de entranhas, ímpeto feroz. Afastando a tipo de atrás, partindo pra cima do boy. Pra quem não conhece o respeito, eu sou um perigo. no espelho e digo. É território conquistado. Espaço garantido. Não é mais meu inimigo. Não te quero domado, não te quero contido. Território conquistado. Espaço garantido. Pó de pilipimpim, uma coisa assim que dá uma... É aquele poção mágica, o tempero do amor. Sabe aquele saquinho que vinha um pirulito que você enfiava, assim, um pirulito num saquinho. E o pirulito ficava muito melhor. É isso, Poeira Criativa. Fala aí, Rafael, chegando no último bloco. Poeira Criativa, direto de 2045. Eita, música futurista. Efeitos especiais, né? A gente faz os efeitos especiais. Poeira Criativa, 2045. Mas está chegando no final de um. Quê? De uma série, né? Uma série. A quarta temporada, 74 episódios, 74 encontros. 74 conversas, não foram? Foram 74 conversas, né? Mas, no mínimo. Mas teve umas que tu fez sozinho, teve outras que eu fiz sozinho. Mas a gente conversa aqui, sozinho, com a música. Sempre tem alguém aqui também para nos dar uma força, né? Teve várias pessoas que chegaram aqui. Então a gente aqui vai conversar um pouco o quê? Do futuro, né? É isso mesmo, né? E aí, Gus, fala aí dessas andanças, fala dessas perspectivas. Gostou da musiquinha? Boa, boa. Aí, e aí, Gus, aí você está seguindo viagem? A gente vai seguir viagem, né? Cheguei em Recife em 2014 para ficar unos meses. Foram 4 anos. Então, é isso. Chegou o momento de partir novamente. Tá, eu quero te fazer uma pergunta. Duas. Você já saiu de Neuquén, foi para Buenos Aires? Sim. Já saiu de Buenos Aires, foi para Rio de Janeiro, né? Uhum. Você passou para outros cantos. Saiu do Rio de Janeiro, veio para cá. Então você já fez isso algumas vezes? Sim. O que é que se mantém no sentimento de partir e o que é único dessa vez? Único é sempre uma experiência diferente, né? Sempre uma experiência nova, celular tocando, sempre uma experiência nova, né? Acho que essa unicidade é isso de você sair, a estrada sempre tem novidades. Parceira, né? Eu sempre viajei sozinho, agora tem parceira, tem companheiro, né? Uma grande diferença, né? E acho que se mantém essa coisa de... Sempre tem alguma coisa nova, sempre, e eu me considero um cara de sorte, eu acho que já falei isso aqui, que sempre tem pessoas muito legais no caminho, e isso, acredito nisso um pouco, então acho que a gente não vai, pode ter coisas ruins, que sempre tem alguma coisa ruim, né, mas as coisas boas são predominantemente muito mais boas e muito melhores, assim, acho que quando você está fora de sua casa ou de sua terra, né, você sente esse aconchego, né, essa cordialidade também, sei lá, eu me sinto muito bem recebido nos lugares que eu vou e sempre tive essa sorte, então acho que isso se vai manter, acredito que isso se vai manter e que o que vai mudar vai ser a estrada, outras pessoas, não serão as mesmas, né, mas serão outras pessoas que vão nos receber, vão nos acolher, vão nos cuidar também, né, então As lágrimas são sempre novas também, né? É massa, bota aí a música futurista mais um pouco. Esse tá pouco futurista, essa, né? Essa aí, massa, velho, que bonito. É, segue aí nesse... Você, aquela história de América Latina por lá, as rádios. Ela segue? Ela segue diferente, né? Ela mantém a ideia de viajar, de se encontrar, de fazer oficinas, né? De compartilhar saberes, aprendizados também. É, não somente em rádio. Acho que a gente aprendeu aqui na Rádio Conchil que a rádio não é só rádio, né? A rádio é uma desculpa para fazer e para se encontrar. Sim, a gente faz muitas outras coisas, né? Faz oficina de Lambi, faz camisa, faz cinema, faz filme, né? Faz amigos e amigas. Faz amigos, faz amizade, sai para comemorar, vai para a rua, pinta, conversa pra caramba, né? Xinga, é, fofoca. Muita fofoca. Então, é isso. É, acho que a gente vai nessa ideia, assim. É, pode ser que o projeto esteja menos definido, como quando eu saí, que tinha mais uma ideia clara, para onde eu vou. Mas também ia para México e fiquei no Brasil. Agora, tem um destino que eu parar daqui a 3-4 meses, mais ou menos. Tem um roteiro já armado por Pernambuco. Até Teresina. Aí depois disso a gente tá meio na deriva, que também é bom estar na deriva. E esperemos que com a mudança o presidente da Petrobras baixe a gasolina. Nossa. E aí... O que é que tu tá deixando em Recife? O que é que... Dívidas. Não, eu acho que deixou muitas amizades, né? Muitos carinhos compartilhados. Muitas também histórias. É, muita cachaça bebida, né? Por aí. Deixou um espaço muito querido, que é esse aqui da rádio. Muito querido, né? Muito usado também como espaço de referência, né? Para minha cotidianidade aqui no Encheio Meio. Não sei o que mais. É bastante coisa, né? Magu, você também, né, tá nesse embarcando, né? Sim. E aí, como é que tá, né, você também nesse preparativo para seguir viagem? Então, como é que estão as borboletas no estômago? Tá massa. Tá massa, tá uma sensação já sentindo, né, palpável, tipo, cada vez chegando mais perto, né? Eu antes... Eu nunca, tipo... Eu sempre tive a vontade de sair por aí, viajar, tudo mais, conhecer a América Latina, não sei o quê. Mas isso sempre ficou muito na ideia, né? Sim, o velho sonho. É, o sonho, mas era, pra mim ainda era um sonho muito distante, tá ligado? Tipo, não era um sonho que, tipo... Eu planejava, porque eu tinha vários sonhos que eu planejava, sabe? Planejava pra poder acontecer. Mas esse era um sonho que, pra mim, não, eu nunca saí daqui também pra, tipo, viajar, sabe? Com a intenção de conhecer lugares novos. Sempre que eu saí, era muito na perspectiva, sei lá, morei em São Paulo um ano porque minha mãe ia trabalhar lá, sabe? Uma coisa assim. É, mas nunca saí mesmo da minha terra. Sempre fui muito fincada, sabe? Tipo, sempre tive essa coisa de minha terra, bairrista, olindense, não sei o quê. E na minha cabeça, primeiro que eu nunca ia sair de casa, né? Não, vou morar com minha mãe pra sempre, entendeu? Todo mundo vai deixar minha mãe, mas eu vou ficar aqui com minha mãe. Mas não, né? Aí chegou o momento que eu saí de casa, né? Aí, e depois disso, só foi, tipo, eu sentindo que, por mais que eu tivesse esse apego, sabe, emocional pelas minhas raízes, né, enfim, no sentido figurativo também, mas eu senti que precisava de movimento e transformação, sabe, minha vida. E agora, sim, é o sonho, né, aquele sonho distante sendo... se realizando, né, com todos os movimentos que eu fui dando, assim, os passos que eu fui dando. E, pô, sei lá, tipo, fazer isso do lado do meu companheiro é o que eu nunca nem tinha imaginado, né? Acho que ele também não, mas uniu muita coisa, assim, uniu o que ele, tipo, sempre teve a fim de fazer, já fazia, e o que eu também gostava de fazer, né, tipo, Eu sou da área de educação, sabe? Mas eu tenho muito essa ideia, assim, de multiplicação. E por mais que eu tenha esse paradoxo, por mais que eu tenha vontade de fincar e de fazer várias, sei lá, tipo, um trabalho mais intenso na minha terra, no lugar de onde eu venho, sabe? Tipo, eu também tenho muita vontade de multiplicar saberes e de me acrescentar também em outros lugares, assim. Eu sinto, tipo, que eu tenho muita coisa pra aprender em muitos lugares, sabe? Que isso, por exemplo, essa viagem, assim, vai me fazer crescer muito, sabe? Tipo, então... É isso. Eu nem lembro mais qual foi a pergunta. Pergunta? Eu acho que é isso. Acho uma coisa massa, assim, dessa história, é que eu sinto que tu tá partindo, assim, agora, num momento de muita potência. Né? Não é aquela coisa, não tem nada pra mim aqui, vou seguir em frente. Sim, você tá num momento muito poderoso e tá seguindo. Como é um pouco isso pra tu? E que mágoa é essa que tá indo? O que é que tu tá levando, sabe, pro mundo? Isso foi uma surpresa. Eu lembro de uma vez, não sei se tu lembra, que Gustavo, eu falei, eu acho que eu tava... Não sei, foi um momento que eu tava mal, alguma coisa assim. Eu disse, eu quero ir embora, não sei o que, vamos embora, não sei o que. Aí Gus, não, pô, a gente não vai embora quando as coisas estão ruins, sabe? A gente não vai fugir. A gente vai embora quando as coisas estão bem, sabe? Quando tá tudo bem, quando... Sabe? Aí esse é o momento de partir, sabe? E foi muito doido, pô. Que é isso mesmo que tá acontecendo, sabe? Tipo, é a profissão. A profecia, né? E é a Magu que tá indo, assim... Eu nunca me imaginei assim, pô. Foram muitas mudanças. Sim. É isso aí, galera. É emocionante, né? Estamos aqui, Poeira Criativa número 74. O Poeira Criativa da emoção. Bonito, muito bonito, assim. Acho que uma forma muito gostosa da gente ir encerrando esse ciclo, né? Com lágrimas de alegria. Então, beija bem comigo, porque eu virei outra pessoa, assim. E minha família reconhece muito isso, sabe? Tipo, me olha agora com outros olhos. Eu antes era a menina mais nova, caçula, irresponsável, revoltada com o mundo, com a vida, revolucionária doida, sabe? Que sim. Só fazia coisas sem sentidos e ser contra, porque ser contra mesmo, não sei o quê. E hoje eu me vejo muito mais madura, tá ligado? Tipo, e eu vejo que não foi sozinha, tá ligado? Tipo... conjunto, assim, de pessoas, muitas pessoas, assim, contribuíram, sabe, pro meu crescimento. E é isso, eu tô indo muito mais certa, assim, de quem eu sou e de quem eu quero ser também e do que eu quero pra minha vida, que era uma coisa que eu não tinha muita ideia, sabe, mas, tipo, muito, muito certa, assim, o que eu quero pra minha vida, o que eu sei que me faz bem, sabe? O que é que eu quero viver, as coisas que eu quero ver, as coisas que eu não quero mais, sabe? Pra mim, essa afirmação mesmo, muito mais forte, assim, tipo, eu me sinto muito mais dentro de mim mesmo, sabe? Como você se sente dentro de você, que você, acho que autoestima mesmo, confiança naquilo que eu faço, sabe? Eu me sinto muito assim, eu sinto que, tipo, é isso, eu preciso crescer mais, assim, sabe? Eu tenho essa vontade de crescer mais, de aprender muito mais, eu tô indo muito com essa vontade, tá ligado? Tipo, quero muito crescer, sabe? Cada vez mais, que eu consegui ver o quanto eu já cresci, e isso é muito massa, pô, você enxergar, sabe? Você ter essa visão positiva, sabe, de você mesma, sabe? Isso dá mais instiga de você se movimentar mais ainda, né? Acho que é aquela coisa de estar muito dentro de si, é uma forma de até poder sair de si com segurança, com tranquilidade. Né? Acho que... Posso fazer a última pergunta? O que é que tu acha? Pra Ângela, claro. Ângela, tome aqui o microfone. Fala de novo aqui com a gente, só pra entrar no clima do microfone de novo. Tá tranquila? Tô tranquila. Agora, eu gostaria de falar sobre essa situação de... especificamente de Magu, sobre ela, porque Vê só o que aconteceu. Simone, que é arteterapeuta, e eu nos encontramos para fazer um trabalho sobre mulheres, com mulheres. E aí Simone disse, vamos fazer um conversa de comadre? Então a gente se encontra aqui toda terça de manhã, vamos convidar as mulheres que queiram e a gente vai conversar em torno de algum livro. E aí a gente escolheu uma escritora maravilhosa, que é Clarissa Píncolas. E o primeiro livro foi A Ciranda das Mulheres Sábias. E, lógico, a gente conversou com Magu, conversou com outras usuárias, e a Magu foi a que chegou junto. E a tônica do livro era a sábia que existe na mulher jovem e a sábia que existe na mulher velha, na mulher idosa. E, gente, aquele momento, assim, começou a palpitar, né? Pensamos, então, se Magu tinha a ideia da gente ter aqui uma participação na rádio, a partir dali, do grupo, isso ficou mais presente, foi se concretizando. Eita, olha só, olha só. E aí, o que eu tô percebendo, sim, aí veio a oficina. Aí a Leônia, eu digo, já há algum tempo, alguns meses, eu olho pra Magu. Aí eu conversei com Leônia, com outra pessoa. Menina, eu tô achando Magu tão diferente. Aí Leônia, sabiamente, ela não é mais a menina. Ela virou uma mulher. No sentido, ela é agora, ela não é uma menina mulher. Ela agora é uma mulher menina. Assim, ela tá passando uma, sabe, uma luz, uma coisa assim, muito forte, muito assertiva, né? E aí, durante a oficina, a gente conversou novamente, a Leônia. A Leônia ficou até preocupada. Ângela, eu tô achando... Eu digo, Leônia, conversa com os meninos, porque ela tá, assim, ansiosa também com a saída de vocês. Mas, assim, eu digo, meu Deus, eles estão tão iluminados. Porque essa luz de... Meu, gente, a oficina toda foi chama. Muita luz, muita luz, muita luz, muita luz. E aí, eu digo, meu Deus, é isso mesmo. Eles estão partindo, porque eles se doaram, né? E aí o momento é de fazer dessa doação outros, de ampliar. Porque não tem momento que você tem que saltar para poder dar o qualificar, né? Então, sim, massa, era isso que eu queria falar. Massa, calma, segura o microfone. Então, a gente chegou a hora da última pergunta. E aí, é uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui pro Poeira Criativa. Então, a pergunta é, para você, o que é Poeira Criativa? Para mim, falar da experiência, do que foi algo, para mim, Poeira Criativa é prazer, alegria, encontrar, conversar sobre o que a gente sente, sobre o que nos une, sobre o que a gente quer fazer. Poeira Criativa, para mim, é... como é que eu posso definir, gente? Eu acho que é um sentimento de estar bem e acompanhado. Né? Para mim é isso. Eita. Eita, olha, já deve ter bem uns 60, né? Uns 60 respostas. Mais ou menos, sim. Por aí. Sempre, né? E para você? Eu queria perguntar para Rafael, né? Como tu enxergava agora teu futuro mais próximo, assim? Se não, agora que vai ficar órfão. Assim, como que... O que tu tá achando esses próximos 6 meses? Para onde é que tu vai? Qual vai ser? Não sei, vai ter um Poeira Criativa, um Poeira, porque não vai ter criativa, uma criativa sem Poeira. O que tu tá achando? Sei, Guiz, eu acho que com relação aqui a rádio, né, esses próximos 6 meses, eu tô muito nessa intenção de, acho que, dar uma continuidade nesse processo do que a gente tá fazendo aqui. Porque de alguma forma... Eu também tenho esse vislumbre, né? Talvez no ano que vem, tá dando minhas caminhadas também. E aí, acho que esse momento aqui que a gente teve essas duas semanas, semana passada e agora, foi muito forte e me deu uma sensação de que é isso mesmo, sabe? É isso. Já era e foi crescendo, né? Como disse, né? Eram 6 pessoas no primeiro dia, aí no segundo dia já eram 8, no terceiro dia já eram 10, no quarto dia era 16, vê que loucura. Se fosse mais uma semana, ocupávamos o CIR, né? É. Tinha mais sala, né? Fosse um tempo, quem sabe, um milhão de pessoas, né? No é, deve. 1 milhão de pessoas. Então é isso, eu acho que tô muito instigado, Vicente Angela, com essa história da escola, Diário de Pernambuco. Quero colar contigo nessa história, assim. Então quero que você me chame mesmo, assim, é um negócio que... Pronto, então... Tu li a mensagem aí no telefone, eu acho. E esse trabalho que a gente começou aqui, dentro do CI, junto da escola, tô fazendo um trabalho na outra escola, né? Então é isso, eu tô encarando esse segundo semestre como um tempo muito de conseguir finalizar coisas, assim. Né? Tem o meu mestrado, né, que é também a pesquisa, é o meu trabalho na escola, que fica de frente pro Bom Pastor, que é onde eu tô fazendo um trabalho de constelação familiar, então tem uma relação ali. E aí a escola vai vir para cá, e ano passado eu tava fazendo um trabalho na Diário de Pernambuco, então vamos ver se a gente já faz alguma coisa. Que também eu tô fazendo trabalho de terapia comunitária lá na Ginásio Pernambucano, no centro. Mas aí elas vieram para cá, do Espaço Família, e vão fazer um trabalho de terapia comunitária na Eita, Diário. Que massa. Pura coincidência. Que não é coincidência, pura coincidência, né? Não é de jeito nenhum. Então, tô encarando muito a partir disso, assim. Acho que é. Minha namorada já vai estar viajando, né? Vai estar lá no Paraná. Lígia, então acho que eu vou focar muito assim nesses processos todos. Acho que espero, né? Tô na expectativa de que seja muito trabalho esse segundo semestre. Que massa. Pra conseguir realizar bem as coisas, assim. Como se. Essa coisa também, pra mim, é como se tivessem vários ciclos que começaram uns 4, 5 anos atrás, assim. Uhum. E eu não sou muito focado, eu não consigo abrir uma porta e ir até o fim e fechar. A não ser que seja uma coisa curta. Normalmente eu vou abrindo portas. É a minha forma de funcionar, é a minha forma de estudar também, é a minha forma de pensar as coisas. Eu vou abrindo e com o tempo elas vão se conectando e muito tempo depois fecha muita coisa de uma vez, eu acho. Então acho que é isso. Massa, Teteu. Tô nessa expectativa. Aí eu acho que não, Poeira Criativa eu acho que vai fechar assim, dessa forma, acho que não conseguiria fazer de outra forma. Daí eu acho bonito, não sei, eu tô achando muito bonito esse fim. Sabe? Foi bem longo, né? Foi uma coisa assim, bonita mesmo, né? Que a cada vez que a gente se encontrava aqui, sempre vinha alguém trazendo uma luz. Eu acho que um pouco da luz do que a gente conseguiu trazer também na oficina é a luz que as tantas pessoas que vieram pra cá, acho que o Poeira Criativa teve esse mérito de trazer muita gente com energia muito massa aqui pra rádio. Eles foram deixando um pouquinho, né? Então, mas acho que chegou o momento também. Eu acho que agora eu quero focar mais em estar auxiliando os outros projetos, estar mais por trás, assim. Massa. E acho que a gente vai fechando, né? Fala aí, vai terminando agora, então? Vamos terminar. Só tocando primeiramente, o final. Vamos se despedindo, né, de... Sim. Então, Angela, queria agradecer, né, você ter estado aqui. Quer dizer alguma última palavra? Não, gente, eu sou gratíssima, muito agradecida. E vamos em frente. Eu estou apostando muito nisso. Realmente, vocês. A proposta está sintonizada com meus sentimentos, a minha vontade agora, tá? Então vamos para frente. E tudo de maravilhoso no caminho de vocês, que com certeza o sol você já tem dentro dele. Vocês já são sóis, então sigam. Um grande abraço do meu coração, assim. Maravilha. Magu, últimas palavras. uma última fungada. A rádio foi muito importante pra mim, sabe? Tipo, na minha vida eu sempre fui muito do visual. Assim, eu tinha um sonoro na minha vida desde a infância, mas pra mim, assim, eu sempre fui muito apegada ao visual, né? E a rádio me trouxe muito essa questão do você escutar, sabe? Tipo, assentar pra poder escutar. O falar veio mais depois, né? Porque eu sempre tive a vergonha de falar sabendo que ia ser pra, sabe, pra uma rádio. Mas mudou muito a minha relação com as pessoas mesmo, eu acho também, sabe? Tipo, eu acho que eu passei a ser essa pessoa mais ouvinte depois da rádio, assim, depois que eu cheguei aqui na rádio. Então ela é muito importante pra mim nesse processo também. E é isso, boa noite. Massa. Eu queria agradecer a Túmago, que sempre foi muito parceira do Poeira Criativa, né? Foi massa, assim, sua presença. Ouvinte, parceira aqui também com a gente. É, queria agradecer muito a Ângela. Eu acho que, como eu disse, nessa coisa de quem vem aqui é sempre trazer energia. E aí acho que a gente fechou com chave de ouro, né? Então você foi uma chave de ouro como nossa entrevistada. É uma honra ter você como nossa última entrevistada. É isso mesmo, né? Não é? Uma honra. Agradecer a Fernando. Tá aqui. Presente no programa número 7. Que Fernando esteve presente no programa número 7. O 7? Depois era criativa. É, quando a gente botou da viagem no bike com o Mestre Cefinha, né? Aí estava olhando aqui, programa número 7, Mestre Cefinha. Primeiro programa do 2016. Nosso então, parceiro gratidão. Também. Tá aqui com a gente. O técnico, todo. Né? Ah, então. Sim, ó, o cara viaja, a gente tá sem internet ainda. Ah, merda, é mesmo. E tá com camisa forroceira, né? Já tá preparando-se, tomando classe, aula de dança. Queria agradecer a você, Gus, por esse tempo todo. Agradecer, tem uma coisa muito bacana que você já falou uma vez, né? De que. É. Uma coisa que você disse, que se deu conta um dia, né? Que da dificuldade, que às vezes tu tem a coisa mais esquematizada, mais organizada, às vezes eu era meio banda voou, e você disse, não, mas aí eu entendi, se eu quero, o que é que eu gosto das coisas que você traz, então vamos fazendo junto. Então, queria agradecer por essa abertura, né? Por ser esse parceiro que sempre foi, a gente sempre teve esse diálogo, assim, algumas farpas, algumas tensões, mas sempre foi bem. Uma abertura muito gostosa, assim. É isso, e pelo que eu aprendi também esse tempo todo. Foi muita coisa também. Emocionado. Eita. Obrigado, Teteu, parceiro sempre aí. Maria Gusta. Na estrada aí. Angela sempre também aí bem presente. Saci também, né? E já vamos embora. Nossa. A música. É. A última música depois da criativa tu tem. Oh. Não, eu queria falar pra. Pera. Ah, quem quiser ouvir. Tem 73 Poeira Criativa, ó, perto de 70, em um blog, né? Então, se alguém quer ouvir, já, tipo, daqui a 10 anos a gente vai ser um sucesso. Mas, sucesso, né? Então, quem quiser procurar no site, né? radioconchego.milharal.org, tá lá. É só procurar, ter paciência e ouvir. Acho isso. Que você deixa tocando. Tem vários programas, vários e várias entrevistas, então, acho que vale a pena revisitar, né? Que estão vindo, chegando no final da temporada, né? Você pode botar e ouvir tudo lá no blog. Massa, então vamos escutando aí, Poeira Criativa, vocês que estão aí do futuro, escutando a gente, né? Vocês que já sabem, né? Nesse futuro em que a gente é bem famoso, né? Então, opa, tem 15 segundos. Então, Bravura e Brilho, de Siba. É uma música que eu escolhi porque ela é bonita, é uma música de canção de ninar pro filho. Eu tava muito com essa sensação aqui. É isso, vamos ficar com Siba aí. Um abraço, Poeira Criativa. Foi! Acaba de amanhecer e meu herói vem me tirar.